Salvador. Bom dia, C3520, informação Delta, autorização Aracaju. C3520, informação Delta correta, ajuste no 0 no 6. Está pronto para cópia? Afirmo. Autorizado, Salvador Aracaju, nível de voo 190, saída Puca, Jamo, após Jamo direto. Decola da pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5405 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Aracaju conforme rota do plano, nível 190, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo direto Aracaju. Aciona 5405, controle 208, da 3520. Coronel, tinha pronto, da 3520. Salvador, Nissan 3520, pushback acionamento, posição 4. 3520, autorizado, chame para o táxi. Chama para o táxi, 3520. Salvador, boa noite, 1897, para o no 7, formação Delta, ajuste no 0 no 6, pronto para cópia? Frisado, Salvador Guarulhos, via Pedulu 1 no 6, nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 1 no 0, primeira curva à direita, transponder 54, 1 no 0, e o controle Salvador 120 decimal 8. 360, Tael, Linda, Brito, transponder 54, 817, reporte pronto para o pushback acionamento. Salvador para o táxi, 3520, aboard 133, alterna Recife, 3 horas e 10. Táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, pistão no 0, reporte pronto, ajuste no 0 no 6, tá 3520. Índia, reportará no ponto de espera pronto, no 0 no 6, 3520.